Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá o nome de Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai trazer ao nosso estimado auditório músicas do pianista Giovanni Allevi. Giovanni Allevi é um pianista, enfim, que tem já uma carreira, não direi extensa, mas consagrada, sem dúvida. É um artista que tem uma sonoridade muito singular. Apenas com o piano ele consegue construir todo um ambiente de veras interessante e que hoje temos o prazer de partilhar com o estimado auditório. Vamos ficar nesta edição com a Go With The Flow e também com uma outra música com um nome italiano, que corresponde desde já à nacionalidade do pianista, Come Sei Veramente. E é com estas duas melodias que vamos seguir nesta edição do nosso programa Nota 7, que lhe fará então companhia aqui no Canal 1 e espero sinceramente que tenha connosco uma ótima sexta-feira. Eu, Carlos Bonaparte, regresso na próxima segunda-feira. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima noite ou de uma ótima tarde, como prefiram. Fiquem bem, boa tarde então e até. Amém. Aliás, até segunda-feira. Boa noite. Thank you.